esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Banda Os Canibais. Não tem como comparar. Super pop, super pop, super pop, super pop, super pop, super pop.

sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Não, eu não quero te ver chorar. Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Como vou viver se te deixar? É, ela chegou. Banda Sabor de Mel. Simplesmente uma doçura. Arregaçando muito som. Ele, DJ Rodrigo, fazendo a galera dançar. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se tive sofrer. Não quero um alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Quero te olhar, nem que seja de longe. olhando e estou, não dá pra conter.

DJ Rodrigo, o top DJ do top. Talento, talento e profissionalismo em primeiro lugar.